Nosso dono oferecemos o lado eterno. Que assim, recogir. Nosso dono oferecemos o lado eterno. Que assim, recogir. Nosso dono oferecemos o lado eterno. Que assim, recogir. yours. Question the reason I'm yours. Question the reason I'm yours. Question the reason I'm yours. I'm yours. I'm yours. I'm yours. I'm yours. I'm yours. Jonas Brothers, What a Man Gotta Do. Kate Ryan, Voyage, Voyage. Grisha, Sounds of India. David Guetta, When Love Takes Over. Mark Eliyahu, Journey. Iniciamos a sequência com Nelly Furtado, Say It Right. No próximo sábado você confere mais uma sequência mixada no seu ritmo, no seu estilo. Rio Sul Rádio Lounge. Boa noite. Todos nós temos dores, dificuldades, tristezas. Muitos de nós, o luto. Essa pandemia também nos fez perceber que para muitas pessoas ela trouxe a depressão e outras consequências muito ruins. Muitos pais e mães que não podem trabalhar e muitos filhos sem terem o que comer. Você já considerou a possibilidade de doar uma cesta básica a uma família? Muitas estão bem perto de você e nem todos demonstram o desespero qual passam. Existem grupos assistenciais por todo o país. Se você pode e quer ajudar, não há hora melhor. Contagie as pessoas com a solidariedade. Inglês. Cedo ou tarde, você descobre que o repeat please não resolve. Que para falar de verdade, você precisa de cultura. É por isso que na cultura inglesa, você não aprende o inglês. Aprende em inglês. As crianças criam livros e vídeos em inglês. Já os adultos falam sobre negócios. E empreendedorismo em aulas dinâmicas cheias de cultura. Afinal, quem tem cultura tem muito mais que inglês. Acesse culturainglesa.net e matricule-se. Em Resende, 3321-2270 e em Barra Mansa, 3401-0292. Boa noite! Você está conferindo a programação da Rio Sul Rádio. Jeremy, working in IT. always been an extra careful guy, sensitive and shy. Risk assessments is investment in a life of no surprise. Till she walked into his life.